E o essencial é dizer que este espaço é um espaço natural que estava de alguma forma abandonado, estava de alguma forma desvalorizado, mas era um espaço que dizia muito a muita gente. Talvez diga mais às pessoas do lado do Herval da Beira do que a Lagares da Beira, mas eu faço parte de uma geração que morava, que morava em Lagares da Beira e que vinha aqui muitas vezes nadar e ver. Isto é uma memória que tenho de infância. Eu vinha com o Zé Manuel Garcia e vinha aqui ver o Isaías mergulhar do topo do açude de cabeça lá para baixo. São memórias que ficamos quando andávamos na telescola. Ainda se lembram da telescola? Já houve um tempo em que, agora aprendemos online, mas também houve um tempo que havia telescola. Este espaço estava desvalorizado. A opção tomada pelo anterior executivo, liderado pelo professor Zé Carlos Alexandrino, com a ajuda da arquiteta Marta Falcão, foi precisamente pegar num espaço, de alguma forma, abandonado, desvalorizado, mas que tinha muita atratividade, as pessoas gostavam de vir aqui, e foi pegar no que existia e valorizá-lo, criar condições para trazer mais gente e que mais gente desfrutasse deste espaço. E digo-vos, não valeu a pena, não valeu o sacrifício, valeu o investimento de 450 mil euros para tornarmos este espaço mais valorizado, mais atrativo e que hoje junta semanalmente milhares de pessoas aqui a vir visitar ao longo do ano, quando chove e o açude transborda de água, mas quando faz sol e o açude já não transborda, mas vêm aqui as pessoas desfrutar. Eu diria provavelmente que hoje este espaço, o Açude da Ribeira, é o espaço mais instagramável, o espaço mais fotografado em termos de turismo, de referência turística do Conselho de Oliveira do Hospital. E sempre que nos projetamos na rede, ganhamos notoriedade, ganhamos visibilidade, ganhamos turistas, ganhamos visitantes. E ajudamos a economia local através do alojamento, da restauração, dos produtos locais de qualidade. A Feira do Queijo traz muita gente ao Oliveira do Hospital, mas na Feira do Queijo vieram milhares de pessoas ao Açude da Ribeira, apesar de ainda não estar inaugurado. E isso é importante. Estão aqui investidos, e digo isto para prestar contas públicas, porque este e o anterior executivos de que tive a honra de fazer parte são executivos transparentes. Estão aqui investidos 450 mil euros com participação comunitária do Programa Operacional para a Região Centro de 365 mil euros. É dinheiro público que está aqui investido a valorizar este espaço. E fizemos isto porquê? Há uma memória, há uma visão do professor Zé Carlos Alexandrino. É verdade. Há aqui dar resposta à recuperação de um espaço natural que estava desvalorizado e abandonado. Mas há mais. Nós temos estratégia. Apostamos no turismo verde. Apostamos no turismo natureza. Apostamos no turismo verde ativo. Estamos alinhados com a CIM na valorização dos corredores do património natural. E foi com o investimento em turismo de natureza que fizemos aqui este investimento. E fizemos aqui este investimento e quero agradecer o trabalho feito pela Pavia Steel, que com muita pressão, é da vida, cumpriu com a sua missão. E fizemos mais. Percebemos que depois deste passadiço, desta ponte que une as duas margens, e vocês conhecem a canção que a ponte une as duas margens, aproximámos mais o Herval da Beira, do Lagares da Beira, e criámos uma nova entrada de visitação para este espaço, a partir do centro do Lagares da Beira até aqui ao Açude da Ribeira, para além da tradicional entrada aqui pelo lado do Herval da Beira. Ou seja, ficámos melhor. Ficámos todos melhor e este espaço ficou visivelmente melhor e mais desfrutável por todos. Está aqui um investimento para criar uma estrutura de visitação que aumente o número de visitantes e esse objetivo está conseguido. Mas fizemos mais. Olhámos para este espaço e melhorámo-lo. Criámos aqui 15 km de percursos pedestres e percursos verdes, percursos ao longo do rio que vão até ao Talego do lado de Lagares e circundam aqui a envolvente. Foi investimento feito para contemplar, valorizar, para acrescentar a esta estrutura de visitação do açude. Temos o açude, o rio Ceia, temos a água, temos a estrutura de visitação e agora temos 15 km de percursos. Estamos melhor do que ao que estávamos, felizmente. Valeu a pena ter a visão, valeu a pena fazer este projeto, valeu a pena fazer este investimento. E para... para terminar, hoje também é o dia da gratidão. Hoje também é o dia da gratidão. Antes disso, dizer um aspecto que é importante. Este projeto foi feito com transparência e com gosto de mostrar aos cidadãos e às pessoas o que há que acontecer. Um projeto discutido, um projeto cuja obra foi aqui consignada em novembro de 2021 à frente da comunicação social e do povo que quis comparecer para demonstrarmos publicamente o que aqui íamos fazer, com transparência e com prestação pública de contas. Assim como hoje, no dia da inauguração, explicamos o valor do investimento aqui feito. E para concluir mesmo, agradecer. Agradecer com certeza que o Sr. Presidente da Assembleia o vai fazer, porque ele é que estabeleceu os contactos. Agradecer à família do Sr. Visconde e da Sra. Viscondessa do Herval a cedência do terreno para a implantação desta estrutura. Agradecê-lo vivamente e vamos deixar aqui a marca desse agradecimento do público. É uma expressão da gratidão do município e da comunidade. A família edificou o açude. Passado tantos anos, disponibilizaram-nos o terreno para concretizar este projeto. Em diálogo, em abertura, sem conflitos, como gostamos de fazer, sem conflitos. E também agradecer à equipa da Câmara Municipal que fez aqui um trabalho excelente, fantástico, um trabalho de passo a passo. Quero agradecer à equipa do engenheiro José Carlos Marques, dos chapadores florestais que limparam todo o espaço. Quero agradecer à equipa do Rui Campos Coelho por todo o trabalho pormenorizado desde a recuperação ali daquela antiga tulha, daquele antigo edifício, todo o trabalho feito minucioso do arqueólogo Rui Silva, a forma como desenharam e delinearam os percursos aproveitando o material linhoso que estava, que foi abatido no processo de limpezas. Um trabalho cuidadoso de aproveitamento dos recursos naturais. E é sobre recursos naturais que estamos aqui a falar. O rio, um vale cavado, uma magnífica paisagem e uma estrutura que foi pensada, desenhada para vos receber e para desfrutarem aquilo que temos de bom. O espaço natural que aqui está. Venham e descubram o açude. Divulguem o açude. Todos aqueles que vierem estão a gerar economia no local. E digo, este espaço não é de José Francisco Rolo, nem provavelmente propriedade de nenhum de vós que aqui está presente. Este espaço é de todos, é de toda a comunidade. Protejam-no, cuidem-no, valorizem-no e divulguem-no. Bem-ajam por terem vindo testemunhar a transformação de um espaço abandonado e desvalorizado num espaço aprazível que merece ser visitado, como está a ser visitado de norte a sul do país e inclusivamente com visitantes vindos da vizinha Espanha. Portanto, desfrutem-no. Obrigado a todos.